Os autores foram Rayane Silva de Oliveira, Luciano Celso Brandão Guerreiro, Danessa Rafaela da Silva e Tatiana Frei Bierre Brandão. O objetivo do artigo foi verificar em que medida a agricultura no semiárido alagoano pode propiciar um ambiente favorável à reprodução socioeconômica para as famílias rurais que vivem nessa região. Além disso, o trabalho teve como objetivo também buscar apresentar a criação de animais de pequeno porte como uma ferramenta de convivência com o semiárido, com o enfoque na agricultura familiar. A pesquisa teve como universo de pesquisa a Associação dos Avicultores de Santana do Ipanema, a AVISO, que fica localizada no município de Santana do Ipanema, em Alagoas. Este município possui um clima temperado que dificulta o desenvolvimento da agropecuária no local e acaba gerando um ambiente de vulnerabilidade socioeconômica para os agricultores familiares que lá vivem. No ano de 2010, o município apresentou uma taxa de extrema pobreza que correspondeu a 29,25% e uma taxa de pobreza correspondente a 47,2%, isso de acordo com Atlas do Brasil de 2015. E além dos esforços que é próprio dos agricultores, os mesmos recebiam, além das suas atividades, eles faziam, recebiam incentivos governamentais para poder desenvolver e fortalecer as suas ações produtivas naquele local. E para incentivar essas práticas produtivas com relação à agricultura familiar, o governo federal vinha apresentando alguns programas sociais de políticas públicas que tinham como objetivo beneficiar essas famílias, fazendo com que houvesse uma diminuição da vulnerabilidade que existente naquele local. Dentre os programas encontrava-se a AVISE, que possui um programa de agricultura familiar dentro dele, que é a PAF, que tem como objetivo que é um programa desenvolvido pelo governo estadual, e esse programa atende cerca de 5 mil famílias e é voltada mais com relação à criação de pintinhos a partir de um dia e com a comercialização do produto final, sendo ele ou a carne ou ovos. E além disso, tem também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. A pesquisa, o objetivo do estudo foi, na verdade, a pesquisa foi feita com 106 agricultores familiares da associação, e ela definiu uma amostra para a realização de entrevista a partir de aplicação de questionários que era semi-estruturado. Além disso, os questionários foram aplicados no dia 30 de dezembro de 2015, que foi na última reunião do ano que essa associação fazia com os produtores. O questionário semi-estruturado foi elaborado a partir de perguntas com o objetivo de caracterizar alguns aspectos. O primeiro foi a caracterização dos agricultores familiares associados. O segundo foi caracterizar o sistema produtivo dos agricultores familiares também associados. O terceiro era compreender as práticas adotadas para a sobrevivência com o semiárido. E por último, discutir a comercialização e a forma de obtenção de renda dos agricultores familiares. E além disso, ainda foi possível com esse estudo verificar os custos de produção que incidem sobre a criação das galinhas caipiras e da produção de ovos, a receita de produtos avícolas comercializados e como a criação de galinhas de linhagem caipira poderia contribuir para melhorar a condição de vida daqueles agricultores. Os resultados encontrados com relação à caracterização dos agricultores é que a maioria não concluiu o ensino fundamental, isso correspondendo a 45% dos entrevistados. Por outro lado, 10% dos entrevistados apresentaram sobre, com relação a esses dados, o autor comentou que essa deficiência educacional poderia ser minimizada devido ao fato de que esses agricultores, eles trazem uma grande carga de saberes do local e de conhecimento com relação à área que eles vivem. Com relação à caracterização e sistema produtivo dos agricultores familiares, foi constatado que cerca de 90% das pessoas entrevistadas, elas mantêm a criação das galinhas em estabelecimentos rurais próprios mesmo. E além disso, é um número médio de pessoas que residem nas residências, são de 4 pessoas, sendo que dessas 4, apenas 2 trabalham na agricultura familiar. Você vê o tamanho da família, se tiver aeróbico, todo o status e ativo familiar que se trabalha em relação ao consumidor, ao trabalhador consumidor. Então é de 2 para 1, né? De 2 consumidores para 1 que trabalha. O 4 da família e 2 que trabalham na família. E 90% desses entrevistados, eles usam mão de obra da própria família e em um período de safra, eles, num período que demanda de maior mão de obra, eles contratam pessoas externas, só que predomina mesmo o trabalho da família, a presença dos familiares no trabalho. E por outro lado, 10% desses entrevistados utilizam mão de obra não familiar, ou seja, eles contratam outras pessoas. E eles afirmam que o que leva eles a contratarem outras pessoas é a falta de interesse dos membros da família. Com relação a compreender as práticas adotadas para a sobrevivência com o semiárido, para conviver com a seca, os agricultores familiares, os entrevistados, eles utilizavam de algumas estratégias, como a captação de água da chuva em reservatórios apropriados, nas cisternas, utilizavam também cisternas de placas, cisternas de calçadão, poço artesiano, barragens e caixas d'água. E além disso, além de usarem a água da chuva, alguns deles ainda utilizavam a água encanada. E ainda, eles ainda relataram que utilizavam plantas nativas para alimentação alternativa das aves, como a berbuega, bredo, mandioca, batata, inhame, aipim verde, a palma, milho e catingueira. E eles utilizavam também restos de alimentos e produziam silo para quando não tivessem alimento verde disponível. E já com relação ao fato de discutir a comercialização e a forma de obtenção de renda desses agricultores, o autor chegou à conclusão de que o escoamento da produção era toda feita a partir da Avise, que é a empresa, e por isso os agricultores relataram que em relação à comercialização dos seus produtos, os produtos avícolas, eles não encontravam muita dificuldade, porque o produto final era responsabilidade da empresa, da associação. Mas por outro lado, eles ressaltaram que antes dessa empresa, eles não possuíam uma boa articulação para que mantivesse uma produção constante, porque não havia uma frequência na comercialização nem preço justo para os produtos. Quando não tinha associação, eles não tinham uma garantia de que a produção ia ser alta, de que teriam compradores daquele produto. Então eles ficavam meio que uma incerteza. E depois da chegada da associação, não. E a Avise recolhe os produtos, seja a carne ou os ovos, comercializa para os programas governamentais, como o PAA e o PENAI, que é de mérito escolar, favorecendo assim não apenas aos agricultores, como também a toda uma população que são beneficiados de maneira direta através desses programas. E como considerações finais, o autor descreveu que essa associação vem contribuindo de maneira positiva para a vida dos seus associados no que diz respeito à compra do pintinho até a comercialização do produto final, e que a agricultura familiar tende a devido à gestão que é adotada pelos agricultores e as estratégias produtivas que foi desenvolvida através da associação. Podem ser indivíduos organizações que afetam ou são afetadas pelos objetivos, podendo criar consensos ou conflitos entre as empresas e dentro da própria empresa, ou podem ser indivíduos ou organizações que influenciam para a sobrevivência da empresa, ou podem ser contratantes ou participantes em relações de troca. E aí ele destaca que esses stakeholders, ele tem uma importância reconhecida das empresas, porque ela permite uma maior eficiência para a realização dos objetivos da empresa. Tem uma relevância muito grande estratégica, ou seja, é uma parte da empresa que algumas pessoas vão ficar responsáveis por discutir as questões que a empresa tem que fazer, as mudanças que a empresa tem que fazer, os diálogos que ela tem que ter com outras empresas, como é que ela vai agir competitivamente no mercado. Todas essas coisas mais estratégicas, elas são definidas pelos stakeholders de cada empresa. Então, logo depois dele definir, ele vem dizer o que é o diálogo entre esses stakeholders. Segundo ele, pode ser definido como uma conversa entre empresas e partes interessadas, onde informações e conhecimentos adquiridos são trocados. Assim, as empresas, elas conseguem passar informações entre si e digamos assim, levar para a sociedade crescimento, levar o conhecimento para fora, não ficar só restrito em cada empresa. E assim, o setor em si, ele vai crescer. Depois ele pega e fala sobre o uso da teoria dos diálogos e analisa o conhecimento das áreas de interesses e conflitos. E nesse passo é que ele destaca a preocupação com o sustentável. O sustentável não seria só, por exemplo, o que a gente imagina sempre, que é o ambiental, mas também tem um lado econômico e social. E ele explica, seriam instituições e organizações desse ponto de vista, trazendo o fato de que as mudanças institucionais, depois desses diálogos, elas têm que acontecer. As empresas, elas vão conversar entre si, trocar essas informações, e quando elas ganham essas informações, elas têm que tomar alguma atitude quanto a isso. Basta só conversar e não fazer nada. Então, elas têm que provocar mudanças institucionais. E cada empresa, ela vai ter uma mudança pessoal. Cada uma vai tomar uma atitude quanto a isso. E essa atitude que ela tomar, ela pode obter respeito das outras empresas ou pode entrar em conflito, encontrar uma resistência das outras empresas. Por isso que esse diálogo tem que ser tomado com muito cuidado e as mudanças que vão ser feitas a partir daí, tem que ter mais cuidado ainda, que é para você não entrar em conflito com outras empresas do setor. Aí ele faz uma pesquisa descritiva e exploratória de natureza quantitativa e qualitativa entre outubro de 2016 a janeiro de 2017, que é para descobrir como foi que aconteceu esse diálogo entre os stakeholders de cana-de-açúcar. Os resultados que ele apresenta são que as pessoas que são responsáveis por os stakeholders de cada empresa são pessoas ligadas à área de gestão delas, que podem ser representantes de associações, como por exemplo a Associação de Produtores de Cana, ou a Associação de Empresas em Geral de Tratamento, líderes de usinas, podem ser agentes públicos, representantes dos plantadores, institutos de pesquisa, que ele dá foco principalmente na Embrapa, e tecnologia, e fundação dos produtores e trabalhadores rurais. Então, ele diz também que esse diálogo ele pode ser feito por meio de fóruns, reuniões temáticas, seminários, congressos e encontros frequentes que são feitos entre essas pessoas ou entre os representantes dessas empresas. E apresenta resultados como que 67% dos participantes desses diálogos dizem que esses diálogos são apropriados, pois são objetivos e focados nas melhorias que elas têm que provocar. 100% reconhecem a importância dos diálogos e dão base para criar soluções sustentáveis. 83% das organizações elas possuem ações voltadas para as comunidades locais, é a principal ajuda social que elas têm que dar. E eles concluem no final que é um tema atual e relevante, precisa ser mais discutido, que tem um reconhecimento das empresas de que é uma área importante e que podem trazer novas oportunidades e que os diálogos, eles colaboram muito. Nenhum deles disse que não era importante, 100% falou que era importante esses diálogos para contribuir nas práticas e nas mudanças que essas empresas elas têm que fazer. ele considera algum ambiente, alguma cadeia produtiva específica, faz um estudo. Ele vai dar a candidatura. São os stakeholders ou isso da cadeia produtiva? É, para fazer isso. Cerca de 75% da cidade de Bagé gostaram muito. A população gostou muito do produto em comparação às outras regiões do Brasil. Os resultados encontrados no presente trabalho mostraram que a carne de ovina do Alto Camacã teve alta aceitabilidade pelo público das cidades onde foram realizadas as entrevistas. Esses resultados indicam um mercado futuro com potencial para a carne em questão. Os testes de aceitação, neste caso, podem ser atendidos como uma importante ferramenta na busca de novos mercados consumidores, abrangendo cidades que se caracterizam por possuírem potencial para o consumo deste produto. Não. Se puderem, adiante, condições de tratamento de Nossa Senhora. E uma cidade com uma estrada ecológica também, toda a verde, São Pedrês, também é isso. E agora Nossa Senhora hoje é produtora de manga, como produtor familiar, com um sistema de irrigação um pouco gravitado, que vem aí do Rio. Sim. Estilo. É. Mas tem muito mais coisa, mas ela é estilo. Então realmente é uma cidade bonita. Então, a adoção de estratégias adaptativas é essencial para poder minimizar esses impactos negativos. Porque a partir do momento que o produtor sabe que essa mudança do clima vai trazer impactos para ele, e a adoção de algumas medidas vão fazer com que ele consiga conviver com isso. E é lógico, vai evitar um maior empobrecimento da região. Sobre a metodologia, então foram usadas duas variáveis que a variável conhece, que é quando o agricultor sabe da situação, ele já ouviu falar que existe a probabilidade das mudanças do clima ser grande, né? Já sabe também da ocorrência que isso vai trazer para a sua propriedade. E a variável adaptou-se que quando o agricultor em questão alterou o manejo da sua propriedade para poder conviver com as mudanças. Os autores do artigo acreditam que para o agricultor decidir em adaptar ou não essas mudanças, eles utilizaram duas teorias. Uma é a teoria da utilidade esperada, que ela visa o lucro, então o agricultor ele só vai se adaptar se isso for trazer um lucro para a sua propriedade. E a outra teoria é a teoria do comportamento planejado, que envolve mais as crenças do agricultor em questão. Então ele não está visando só o lucro, ele visa sim a forma como ele vai trabalhar daqui para diante, vai ser vantajoso para ele ou não. A coleta de dados foram através da aplicação de um questionário, e nesse questionário tinha informações socioeconômicas dos produtores, como a idade, a escolaridade e acesso à informação. Tinham questões sobre a percepção desses produtores em relação às mudanças do clima e medidas adaptativas implementadas na propriedade. O questionário ele foi aplicado entre os meses de setembro e novembro de 2014 em 25 municípios que compõem a bacia do Rio de Contas. E aí é importante falar que esses municípios estão no máximo de 50 km de distância do rio, porque eles quiseram fazer uma coisa bem próxima mesmo dos agricultores que dependem do rio. Então, sobre os resultados, a variável conhece, 69% dos agricultores já ouviram falar, né, conhece sobre as mudanças climáticas, e 52% dos agricultores se adaptaram a conviver com ela. Então, os autores do artigo eles dizem que 52% é um número muito alto, ou seja, mais da metade da população já está se adaptando, já está adaptada a conviver com as mudanças da região, do clima da região, e eles acreditam que essa adaptação ocorre principalmente porque há mais de 30 anos a região do Rio de Contas já vem sofrendo com aumento de temperatura, então os agricultores gradativamente também vão mudando a forma de produzir. Como conclusão, ele diz que os resultados evidenciaram que os agricultores que conhecem os efeitos das mudanças climáticas têm maior probabilidade em adotar medidas adaptativas. Foi o que ele disse, quanto mais você conhece os efeitos que a mudança do clima vai trazer para a sua propriedade, é mais fácil de você tentar se adaptar a ela. E aí no final que ele cita sobre o PNA, que é o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, que é uma política pública que deve ser procedida por opções educativas que tenham como meta levar o conhecimento acerca dessas alterações futuras do clima para os agricultores. Agricultores foram universitários? Não, quantos não? Eles disseram que o município tinha Pronto.